Drogaria de Música. Uma música por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Thank you. Bem-vindos à 12ª emissão de Drogaria de Música. Estiveram com os Black Dice com Motorcycle, escutado em concerto na passada sexta na ZDB. Faz parte do LP Broken Ear Record, lançado em 2005 pela DFA. De seguida ficam os Islands, banda que nasce das cinzas dos The Unicorns, que acabam de lançar o primeiro álbum, Return to the Sea, com o tema Rough Jam. Misunderstood, pulled apart and whipped into, but I miss the way you lie. O sol está aí e nada melhor que recordar este tema dos Doves, Catch the Sun, do primeiro álbum da banda de Manchester, Lost Souls, de 2000. Do Canadá, mais precisamente de Vancouver, vêm os You Say Party, We Say Die, álbum Hit the Floor, Punk New Wave na drogaria, com Stockholm Syndrome Part 1. Still the same, cause you can walk the blame, the sink, and all. mais uma descoberta recente aqui da casa, os Dungeon, banda da Suécia. Ouviram a faixa Panda do álbum Tadek Lund de 2004. Antes de finalizar, a agenda para esta semana. No próximo sábado, dia 29 de Abril, os Kings of Convenience atuam na Ala Magna. A sala já está esgotada. E dia 30 de Abril, domingo, Camarão and Decay atuam no Left. Fecho com mais um álbum-chave na história da música, The Velvet Underground and Nico, editado em 1967, com All Tomorrow's Parties, os Velvet Underground. Até para a semana. Done down of rags and silks, a costume.